Atrás da Máscara. Ainda em Lisboa, a companhia de Chapitou estreou na semana passada Cão que Morre Não Ladra, uma peça de humor negro centrada na temática da morte. Uma família constituída por pai, mãe e filho que lida com a perda de uma forma estranha. Marta Cerqueira, que com Tiago Viegas e Jorge Cruz integra o elenco da peça, desvendou ao Atrás da Máscara como adquiriu a flexibilidade corporal demonstrada. A minha formação é de dança, por isso esta flexibilidade já vem de muitos anos também. De qualquer das maneiras, o trabalho, não é, que é visto na peça, é um trabalho que foi feito durante o processo e que foi feito em conjunto, porque implica muita coordenação entre nós, acompanhar o ritmo da peça e por isso, e depois pronto, trabalhar este corpo específico, este corpo morto, não é? Que tem que estar ao mesmo tempo que está acordado para ir com o tempo da peça e com os ritmos do resto entre nós, tem que parecer morto, não é? E então o trabalho foi esse, foi muito específico e muito detalhado. Para lhe aguçar o apetite, fique com um excerto da peça. Uma peça em cena no Chapitou, em Lisboa, de quinta a domingo, às 22 horas.